fazendo homenagem a todos os cachaceiros do Brasil. Cachaça crime. Pra mim tá tranquilinho, ninguém. Não quero nem saber pra quê. Te contar meu problema se tu não vai resolver hoje. Eu vou sair sozinho, quero curtir o meu lazer. Pretendo voltar pra casa só depois que amanhecer. Eu acho que já descobri a solução. Ao invés de me zangar, prefiro beber um zangão. Fica ligando pra quem tá de calçada. Pega a cerveja, tá paga, vamos marcar na calçada. Você não me conhece, não sabe de onde eu vim. Então não me campare com qualquer um. Quem tá careta, pula cerca pra sair da seca. Pinga predileta do bonde é 51. Tô chapado de tequila, cigarros, amigo fila. Só não vai cair na pilha e sair com a Godzilla, hein? A situação ficou braba, pra te dar inspiração, só um copo de catuaba. No bar da esquina o rap rola fera, porque cachaça crio é movimento de favela. Marca na adega é pra brega, da roça é onda certa, da manguaça só serve, tô no grau da serva. Tô com a diretoria, só o bonde do contexto. Whisky cowboy pra nós desce igual refresco. Comendo churrasquinho de gato, bebendo e comemorando. Eu sou ser humano, cachaceiro e ser vegetariano. Eu acho que já descobri a solução. Ao invés de me zangar, prefiro beber um zangão. Fica ligando pra quem tá de calçada. Pega a cerveja, tá paga, vamos marcar na eu calçada. Eu tô de bem com a vida, na bom e na minha. Atrás de um pote de ouro, um bombom de caninha. Água gelada de lado, deixa que enferruja. Só não pode apaziguar o processo com a mina, sucesso sem calcinha. Puxa, vê na velhinha de cara murcha. Ressaca no dia seguinte, é pra curar, tomar ducha. Tipo Superman bebendo, que vem, que deve, o que tem. Não bebe, não serve, só verde, se inverte, chapando com Frank Stein. Tu quer pegar? Ah, quero pegar álcool, algo que dê pra me alcoolizar. Não é pra quem quer, é pra quem curte. A cachaça no congelador que é pra descer que nem se curte. Você não me... não sabe de onde campar, então não me conhaque com qualquer fim. Sem compox, só meu gole, vou sozinho jogando gole em zigue-zague pra não perder meu caminho. Aí. Eu acho que já descobri a solução. Ao invés de me zangar, prefiro beber um zangão. Fica ligando pra quem tá de calçada. Pega a cerveja, tá paga, vamos marcar na calçada. Em homenagem a todos os arquitetos da pinga brasileira. Meu parceiro Ali, Indigés, salve Mussum da Mangueira. Meu padrinho Bacon, M-Black, Cachaça, Shaolin, Cachaça. Vez em quando eu bebo também uma cervejinha, enquanto a pinga não vem. Quem sabe com esse rap eu ganho um Oscar, homenageando os amigos da pirosca. E aí, Deus é, que já viveram seus eternos e loucos romances pela cana. Que entraram em cana pela cana, mas não abandonaram a cana. Se for beber, não dirija. Vem de Kombi com nós, neguinho.